Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Quase 19 minutos, sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014, mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E o convidado nesta edição de hoje é o diretor técnico do Patronato Penitenciário Municipal aqui em Foz do Iguaçu, doutor Alexandre Calisto. Bom dia. Bom dia. Perguntas, Lucas? Ô Alexandre, vamos apresentar para quem não conhece o Alexandre. Ele é diretor técnico desse mutirão, patronato penitenciário, que tem lá também o diretor administrativo, que é o Álvaro Buqueque Neto, e tem a diretora-geral, que é a Luciane Ferreira, não é assim, professor? Sim, sim. E o professor que está conosco aqui à mesa nesse instante, Alexandre Calisto, é filho aqui da terra, é advogado, professor universitário ali do Centro Universitário UDC, professor de Direito Penal. E uma coisa curiosa que tem no currículo, que pouco sabe, o Alexandre passou 12 anos dirigindo as duas penitenciárias aqui de Foz. Ele ficou 6 anos na PF1 e 6 anos na PF2. Portanto, ele é um especialista no assunto penitenciário. E eu vou chamando logo a conversa para esse assunto aí, porque tem tudo a ver com um projeto que ele dirige, né? Que esse projeto visa amparar os egressos das penitenciárias, seus parentes, enfim, pessoas em situação de risco. O professor Alexandre Calisto, no dia 12 agora nós tivemos uma audiência pública lá na Câmara, muito interessante, por sinal, eu acompanhei, e foram discutidos aqui as questões inerentes ao nosso sistema penitenciário. Há quem critique, há quem elogie, mas enfim, eu vi lá uma declaração de um agente penitenciário que causou até uma certa espécie nas pessoas que ali estavam. Ele disse o seguinte: ele trabalha ali na PF2 e ele foi na mosca, ele não, sem meias palavras, ele disse o seguinte: eu estou realmente revoltado porque lá no meu trabalho diariamente eu não suporto mais, não aguento mais o cheiro da maconha dentro daquela cadeia. Diz que é empesteado. E ele, coitado, né? Uma declaração forte que ele deu. E ele sente aquele cheiro, naturalmente, tem pessoas consumindo maconha lá dentro. E como é um presídio, ele fica sem entender muito bem aquilo. Eu queria que o senhor, que ficou, como eu disse, durante muitos anos dirigindo, e para terminar minha pergunta, nós sabemos também, é público e notório, que direções de penitenciária de cadeias até suportam um certo consumo de droga dentro dessas cadeias, que serviria assim como uma espécie de para acalmar a massa carcerária. Tolera-se, né, para acalmar, porque senão se proibia que ele explode. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, Lucas, foi agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Realmente foram 12 anos junto ao sistema penitenciário, né, implantando né, em Foz do Iguaçu o terceirizado, depois voltou para o Estado, foi toda aquela situação. Mas hoje o que nós vivemos no sistema prisional é uma falta de mão de obra tremenda. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na direção geral da PF2, nós tínhamos lá 190 agentes penitenciários e mais de 40 funcionários administrativos. Muitos passaram em outros concursos, outros se afastaram e foi indo. E o que, que acontece? O Estado, né, ele assume as cadeias públicas, utiliza o agente carcerário e mais os seus agentes penitenciários e houve os concursos, mas não repôs a necessidade. Então hoje você tem 80, 90 agentes a menos trabalhando, né? Então como nós atuávamos, nós aplicávamos a individualização da pena, separava os presos, revistas sistematizadas, então você conseguia inibir a entrada desse material. Hoje você não tem a parte humana para fazer esse controle, Né? Então, assim, e os que têm, né, já estão atarefados e acabam meio que se sujeitando a essa realidade. Igual você falou, só que é um conforto ilusório. Né? Igual falar, não, a gente sabe que tem, vamos deixar lá para acalmar. Mas é um combate, porque se o Estado aceita esse tipo de coisa, né, é a mesma coisa que nós estamos gastando aí R$2.000, R$2.500 por mês por preso e não está valendo de nada. Né? Então hoje nós temos um sistema que precisa ser encarado de forma diferente. Né? Então nós percebemos assim, números, a apresentação de coisas fabulosas, como se nós estivéssemos vivendo o melhor sistema do Brasil. Mas na prática, lá na linha direta, o agente penitenciário está vivendo um inferno hoje. Eu digo para vocês que eu não gostaria, eu fui agente penitenciário, trabalhei no fundo da cadeia, bati cadeado lá dentro, eu sei tudo isso que vocês falam, eu também vivi o outro lado, não só de direção, mas também na linha direta com os presos. É difícil você chegar para o preso e falar, ele está lá arrebentado, por exemplo, com o dente doendo e não tem dentista. É difícil o sujeito estar mal lá com uma doença e você não tem um médico para levar. Então, hoje, nós vivemos uma falta de pessoal, você não tem um psiquiatra. Imagina, você trabalhar com um público pesado desse e você não tem um psiquiatra para avaliar um psicopata, para você tratar uma demanda. Então, hoje, né, nós estamos percebendo números, né, mostrando que o Paraná tá, mas ali ó, o desabafo de segunda-feira foi uma coisa real, né? Então foi muito importante e o que eles falaram realmente é o que eles estão vivendo. Estamos conversando aqui na CBN com o jurista, o Dr. Alexandre Calisto, ele que é diretor técnico do Patronato Penitenciário Municipal em Foz do Iguaçu. Vamos fazer uma separação de rede neste momento. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua na sintonia do jornal da CBN Primeira Edição. Já você que nos acompanha em cbnfoz.com.br, continuamos aqui com esta conversa na rádio que toca notícia. 8h26, portanto, seguimos aqui com o Café com a CBN, o convidado de hoje, Alexandre Calisto. E o Lucas comentava a respeito desta audiência que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu na última segunda-feira e também na semana passada nós tivemos um encontro de secretários de justiça, enfim, de várias autoridades para debater questões relacionadas também ao sistema penitenciário aqui no Brasil. Falamos muito do Paraná, né, da situação atual do Paraná, alguns números, como até colocado, extremamente positivos frente a uma realidade que sabemos que não é da forma como é pintada. No Brasil como um todo, este é um problema a ser resolvido ainda, porque a população penal ela vem crescendo, a população atrás das grades, o gasto do Estado vem aumentando também, e pelo que a gente nota, pelo menos a curto prazo, parece não haver uma solução em grande escala. Né? A verba do governo federal, do Ministério da Justiça, para o sistema prisional, ele não se altera. Então, nesses últimos anos, nós não tivemos assim, né, falar, não, vamos investir no sistema carcerário. Porque, vamos ser sinceros, não gera voto. É uma população que não vota e a população percebendo uma melhora, fala, mas o que eles estão gastando com preso e nós aqui? Né? Então, realmente, né, hoje a política que é aplicada é aquela que realmente agrada a população, que quer ver o preso numa situação precária. Né? Então, a gente sente, porque eu estou aqui com, né, com uma testemunha, que é o Lucas, que ele foi conhecer as unidades, as duas que eu dirigia. Né, ele entrou, ele percebeu, eu garanto para vocês que ele não sentiu o cheiro de maconha lá dentro, né, não tinha barulho, nem cheiro de cadeia. Então, quando eu conto até para os meus alunos, o sistema prisional que eu vivi parece uma ilusão. Às vezes eu me sinto assim, será que é verdade mesmo que a gente viveu todo esse momento, esse envolvimento da comunidade? Nós tínhamos 75% dos presos trabalhando, estudando, empresas lá dentro, um efetivo. Né? Então, realmente, um trabalho aí fantástico, tanto na área social, pedagógica, jurídica. Né? Então, às vezes, eu penso, será que aquilo foi uma, né, realmente uma ilusão que nós vivemos, né, e o que é, tem que ser o que está acontecendo hoje. Hoje eu fico assim, eu tenho uma solidariedade, né, realmente quem trabalha no sistema, eles estão sendo guerreiros pelas condições que eles estão enfrentando, né, então a alimentação hoje, ela não é a mesma qualidade que já foi, né? Nós tivemos problemas esses tempos de quase 3, 4 meses sem o repasse do valor da comida. Imagina, a empresa fornecendo comida sem receber. Como que vai manter a qualidade? Né? Então nós passamos por situações desse jeito. Hoje a doutora Luciane Ferreira, ontem, 3 horas da tarde, estava lá entregando sabonete, entregando kit de higiene para as presas. Por quê? Porque hoje o Estado está sem condições de fornecer. Alexandre, ao contrário do que se imagina, na Foz do Iguaçu não tem só 2 penitenciárias. Na verdade, elas são 4 centros de encarceramento. Né? Nós temos as 2 estaduais, temos ali o cadeião, que é dividido em 2. Portanto, são, sem falar no CEM ali também, que é um mini presídio, ali onde ficam os de menores. Portanto, em tese, nós teríamos 5 centros que encarceram pessoas na cidade. E vem mais 4 aí que está em construção. Mais em construção. Mas, sim, então nós vamos ter 8 ou quase 10 centros de construção. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? A juíza, por exemplo, Juliana Zenin da VEP, na audiência, ela disse que não tem nada contra, tem que ter prisões mesmo para prender preso. Então, o preso já existe. Até porque você... O preso... Bom, eu quero a sua... O que nós pretendemos aqui nesse café com a CBN é convidar pessoas que têm importância no contexto da nossa sociedade para conhecer as suas linhas de pensamento. Esse é o intuito desse produto aqui, o café. Eu queria saber da sua linha de pensamento sobre isso que eu vou lhe perguntar. Essa mesma juíza muito atuante, doutora Juliana Zenin, eu já entrevistei e conheço bem, ela deu uma decisão que foi tomada, através de, ela assinou uma portaria, agora no dia 11 de junho, que causou uma certa polêmica, inclusive a determinados membros do Ministério Público que não gostaram, promotores. Porque o negócio do promotor é quanto mais denunciar, mais gente na cadeia, melhor para ele. Você sabe disso. E a doutora Zenin, ela deu essa portaria, lavrou, no sentido de que presos no semiaberto não vão mais dormir em cadeia, em Foz do Iguaçu. Foi polêmica, tem quem gostou, quem não gostou, mas é uma decisão corajosa. E ela, inclusive, na audiência, ela disse que ela ficou frustrada de baixar essa portaria, mas ela não viu outra maneira, porque o nosso sistema penitenciário aqui em Foz está soberbado, está pela hora da morte. O senhor, gostaria que o senhor comentasse essa portaria da juíza da... Sim, Vep. Esse semiaberto harmonizado que foi colocado o nome, realmente ela tomou uma atitude assim... vamos se dizer, respeitando os princípios fundamentais da Constituição. Por quê? Porque o sujeito estava numa semi-liberdade e cumprindo no fechado. Então, de quem é a falha? Voltamos à estrutura administrativa. Não tem local adequado para o cumprimento desse regime. O que, que ela fez? Ela não pode deixar o sujeito num regime mais gravoso. Ela tomou uma atitude... Na verdade, enfrentamento do Estado. Eu acredito que com essa decisão dela, vai provocar reações tanto do Ministério Público, de outros organismos, em cobrar do Estado a acelerar a construção do regime semiaberto. Então, eu tenho certeza absoluta do que, quando estiver terminada a construção do semiaberto, ela revoga essa portaria. Isso é claro. Mas para nós, e deu muito trabalho essa portaria, por quê? Todo o regime semiaberto vem para o patronato. Né? Então, o patronato hoje já recebeu mais de 600 egressos, né, nesse novo regime, onde nós fizemos toda uma adaptação, tivemos que correr para ver o perfil dessa pessoa que está chegando. Né? Nós estamos identificando o que falta para eles também Vou dar um exemplo, né? A pedagogia, o estudo na penitenciária, eles tentam fazer o máximo, mas ainda essa demanda está chegando para nós numa deficiência tremenda de escolaridade. Então nós estamos recebendo esses presos para a gente dar um curso profissionalizante, para encaminhar para o mercado de trabalho. Então nós já estamos assim, nossa equipe teve que dobrar o trabalho, a atenção, e nós estamos tendo que se virar agora para poder pegar esse pessoal e dar um encaminhamento. E uma coisa interessante, Lucas, dentro desse cenário também que nós temos hoje do Paraná, o patronato ele veio e está suprindo muito bem essa necessidade que o sistema não tinha de link entre os presídios e a comunidade. Então ele faz todo esse, né, o sair do preso que não tinha, ele tinha um acompanhamento muito superficial, e hoje nós damos aquela puxada com a mão e depois soltamos. Né? Ah, não tem o que comer? É cesta básica. Não tem escolaridade? Nós vamos te matricular, vamos pegar um curso profissionalizante, vamos ver uma empresa que pode te absorver, e nós fazemos todo esse envolvimento com a comunidade. Então, daqui um ano, né, eu gostaria que vocês, né, eu espero, né, vamos estar aqui em outro café da manhã, eu quero estar apresentando o índice de reincidência das pessoas que foram assistidas no patronato. Então, hoje, eu tenho absoluta certeza do que eu estou acompanhando, dos dados que nós temos, nós vamos abaixar a reincidência de Foz do Iguaçu num nível, né, eu digo assim, em termos de Paraná, um dos melhores. E de Brasil, então, nem se fale. Então, hoje, com o que a gente já tem, o resultado está sendo muito forte nesse sentido. Mas a juíza, ela foi corajosa, né? E eu digo assim, só que o trabalho veio para nós, mas nós já esperávamos, viu? E nós tivemos que fazer toda essa adaptação. Nós conversávamos recentemente aqui com a doutora Luciane Ferreira, e uma frase que ela disse, que para mim ficou marcada, pelo menos, ela comentou que quando se fala da questão do preconceito contra a população que está sofrendo algum tipo de pena, está atrás das grades ou cumprindo algum tipo de restrição, ela recordou que todos, na verdade, estão sujeitos a sofrer algum tipo de sanção de ordem jurídica, seja ser preso, cumprir alguma medida, enfim. E que isso deveria ser entendido pela sociedade até para que se diminua o preconceito com relação a essa população. Na prática, iniciativas como essa, o patronato, elas vêm justamente para tentar diminuir essa barreira, enfim, facilitar este processo de reintegração à sociedade? Sim, nós estamos tendo aí apresentações, trabalhos expostos, os cursos, eles são mesclados. Então, nós temos aí não só o egresso do sistema, mas nós temos a comunidade participando em conjunto nesses cursos. A inserção deles nesse mercado de trabalho. Nós estamos trabalhando forte agora na cooperativa social, a buscar mais sistemas de inserção. Então, quando você tem aí esse público chegando nessas empresas, fazendo um bom trabalho, e essas empresas divulgando, comentando, falando, né, na reunião de empresários, então isso sim vai quebrando. Então a gente deixa bem claro para eles que nós estamos propiciando, mas quem vai nos ajudar a quebrar as barreiras é o exemplo de cada um. Então eles têm que ir lá vestir a camisa, chegar no horário, né, nas empresas, manter, não ficar lá falando em celular, ter postura. Tudo isso nós ensinamos. Né, uma mudança de postura e de encarar a vida. E não só com essas pessoas. É importante que hoje nós temos lá grupos de drogadição, violência doméstica e violência no trânsito. E queremos evoluir para as questões de crimes ambientais e crimes cibernéticos, que no futuro aí está acontecendo cada vez mais. A gente poder trazer essas pessoas e tratá-las. Ô Alexandre, esse projeto de vocês foi pioneiro no Brasil. Eu sempre que posso, eu cito como uma coisa inteligente, né, para recuperar o egresso, essas pessoas em situação de risco, para que não voltem a delinquir. E quanto menos delinquentes tivermos, melhor para todo mundo. Vocês conseguem manter, nós temos no Brasil, é público e notório isso, os projetos importantes costumam faltar recursos. Não tem verba, aquela velha história, não tem verba. E como é que se mantém esse projeto? Porque nós sabemos que o município ele não pode botar um centavo, porque isso é de responsabilidade do executivo estadual. E isso foi dito, inclusive, pela juíza na audiência. Eu achei curiosa essa colocação. Ela precisa muito cuidado para não misturar as coisas. É. Não é verdade? O senhor sabe disso, que o senhor é o dirigente. Como é que o senhor consegue, com seus pares lá, com seus dois colegas diretores lá, levar esse projeto com os recursos que sempre são parcos? Sim, nós, quando foi proposto para o município, conjuntamente buscamos parceiros. Então, igual eu falo, o prefeito foi muito corajoso, encarar e falar, não, vamos fazer o primeiro. E nós não tínhamos parâmetro, não tinha local para comparar e copiar nada. Nós tivemos que abrir aí um diferencial. Nós fomos para a Secretaria de Assistência Social. A antiga secretária Cláudia nos abraçou e falou, vão, mas eu quero que vocês produzam isso, isso e isso, e façam o que tem que fazer. Mas então a gente precisa de equipe, precisa de tudo. Itaipu, parceira, União Oeste, o Sistema S, SENAC, SENAI, as faculdades. Então a gente buscou em todos esses organismos a parceria, termos de cooperação. Então Itaipu nos repassa um valor aí da R$ 10.300, por mês, mas como que ela passa esse valor? Pagando os profissionais. Então nós temos dois advogados, estagiários, e ela ajuda a custear telefone, material de escritório, limpeza, tudo. A Unioeste, nós fizemos um convênio, onde temos lá assistente social, psicóloga, pedagoga, administrativo, nós temos estagiários e um custo para livros. Então, quer dizer que todo o custo do patronato, a gente conseguiu nesses convênios. Então, hoje nós temos a gasolina, nós temos os veículos, a receita nos repassou. Então, o patronato ele foi realmente equipado. E o que é interessante, Lucas? Nós estamos apresentando projeto junto à Justiça Federal. Nós temos o Conselho da Comunidade, que nos ajuda também a custear projetos. Então, hoje, nós temos a Justiça, nós temos parceiros, e a coisa vai... A tendência agora é cada vez mais incorporar melhores projetos e que atinja uma população aí diversificada, não só o egresso do sistema. Estamos em um período eleitoral e acompanhando ali as propostas dos candidatos, nesses primeiros dias aí de horário eleitoral, a gente verifica que muitos candidatos ao governo, ao Senado, às câmaras, seja a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal, há uma grande quantidade de candidatos ali propondo mais polícia nas ruas, mais segurança, etc. E eu, particularmente, até agora não vi nenhum ainda propondo ações de cunho mais social, digamos assim, para... Prevenção. Exato, para trabalhar nessa área específica de superação de desigualdades, etc. A não ser aquelas propostas vazias genéricas que a gente sabe que volta e meia surgem nesses períodos de eleição. Como é que, nesta área na qual o patronato atua, como é que vocês estão vendo também essa questão das eleições? Há candidatos comprometidos no geral? Como é que vocês estão vendo o entendimento dos candidatos que estão na disputa com relação a este tema? Sim, nós tivemos assim, um tempo atrás, a visita do o então candidato Eduardo Campos. Ele teve a oportunidade de passar por Foz, só que ele não conseguiu, a agenda dele estava apertada, estava agendada a visita dele no patronato. Então, por ser da linha e também do mesmo partido, ele gostou, foi enviado para ele todo o material do patronato, e ele gostou muito da ideia e queria conversar conosco. Então ele queria levar isso já para o plano de governo dele, um modelo de patronato municipal. E o que a gente fica triste também, não vê muita discussão, aonde começa a criminalidade? Entre quarta, quinta e sexta série. Então, toda a nossa demanda, ela abandona a escola nessa época e começa já a entrar aí para o mundo do crime. Então, a atuação tem que ser Então, ali na educação, você pegar a terceira, quarta série e tentar envolver o máximo possível, identificar as situações, já que já estão desgarrando da escola, sinais, né, de agressão, sinais de drogadição. Né? Então, perceber já nesses alunos, né? Então, nós deveríamos identificar o perfil dos últimos anos dos presos que nós... que passaram pelo sistema e trabalhar na prevenção. Isso realmente nós não estamos percebendo, né, nas propostas de encarar, porque o que, que acontece? É fácil falar, eu vou colocar polícia, eu vou reprimir, eu vou prender, eu vou matar. Mas a prevenção vai levar 10 anos para dar resultado. E volto naquele, né, no que eu já falei, não gera voto. Não é você entregar uma obra. Você vai ter que começar um trabalho lá embaixo para esse menino não ir lá para o Sense e futuramente não chegar no presídio. O senhor, vou fazer duas perguntas numa só. Importante conhecer o que o senhor tem a dizer a respeito. Eu quero saber se o senhor aprovaria a pena de morte para crimes gravíssimos, exemplo de Estados Unidos, por exemplo, alguns países europeus têm. E também, se o senhor aprova ou desaprova essa discussão sobre a redução da maioridade penal. Sim, a pena de morte no Brasil hoje não tem hoje a possibilidade, por quê? Nós temos a persecução penal e o inquérito policial, que é a fase inicial, né, para preparar todos os elementos necessários para uma ação penal, uma denúncia, acusar o cara para futuramente ele ser condenado à morte. Só que a linha de provas, o momento de produção de provas, a polícia científica do Brasil, nós não temos aparelhos, nós temos um sistema que não vai conseguir, né, vamos pensar assim num banco genético. Se você realmente achar o cabelo no local, identificar que 95% de chance é do sujeito, então nós poderíamos estar cometendo aí, né, vários enganos, né, e acabar executando inocentes. Né, então ainda nós precisaríamos evoluir muito na nossa polícia científica, ter uma garantia no processo que realmente seria apurado, né, a verdadeira autoria do fato para a gente poder condenar. Porque o que a gente encontra de pessoas condenadas e inocentes, né, não, ainda ocorrem muitos erros. Né, e se nós tivermos a execução, nós não teríamos como consertar essa falha. E em relação à minoridade penal, hoje o Brasil ela tem que entrar em outra discussão, não na redução da maioridade, mas sim na ampliação da internação do menor. Então, hoje o menor pode ficar 3 anos. Né? Então, o que nós deveríamos evoluir? Para 8 ou 10. Então, coloca lá, reforma o estatuto e coloca que ele vai ficar internado 10 anos, mas não trazer aí, né, um baixar. Primeiro, o sistema não está dando nem conta do que tem. Nós temos aí quase 2 mil mandados de prisão sem cumprir. Né? Então, imagina se vai cumprir dos maiores, já não tem onde colocar. Imagina a gente com esse preparo. Imagina a faculdade, né, e a pós-graduação que o sujeito ia fazer entrando já nessa idade totalmente influenciável. Né, então nós precisamos ter as unidades, né, do Sense, que já faz um excelente trabalho, preparado, né, eles não vão gostar de eu estar falando, mas para ficar 10 anos o sujeito lá. Né, então internar o sujeito, então sair dos 3 anos e jogar para 10 anos, mas dentro do Estatuto da Criança. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN. Eu devolvo aqui a palavra ao Lucas. Considerações, Lucas? Agradecer ao Alexandre por ter vindo. Desejar que esse projeto realmente continue firme e forte, porque ele é muito importante. Não deixar a peteca cair. Nossos cumprimentos ao senhor, principalmente à secretária, a licenciada Cláudia Pereira, né? É preciso reconhecer o mérito dela. É jovem, assumiu a secretaria e esse projeto embrionário nasceu com ela. Então eu faço esse reconhecimento. E virou um exemplo para o Brasil. Sem dúvida. É preciso reconhecer que veio dali a plantinha que está germinando, né? E desejar ao senhor sucesso, que dê certo, continue dando certo o projeto. E assim, só enfatizar três prêmios. O prêmio gestor, né, o patronato ganhou. Nós fomos sabatinados, nós estivemos aqui conversando do prêmio Inovare, e agora nós estamos na fase final do Inovare. E ontem, conversando com o doutor Matheus, da Justiça Federal, ele falou que o doutor Rony tem uma esperança lá, que nós vamos, né, ele falou, pelo projeto do patronato. Então, nós ficamos animados, selo ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, assim, hoje o patronato, o doutor... Ariel apresentou, né, o patronato já no conselho, né, de juiz, num congresso. Então nós estamos indo aí, né, para o Brasil. Os secretários de justiça semana passada aqui também foi apresentado. Então foi um modelo, né, igual eu falo, foi o Reni foi corajoso, igual eu falo, ele foi o pai, né, da criança, a Cláudia, a mãe, né, que realmente nos abraçou ali e falou, ó, vai, vamos, e deu todo o suporte. E hoje nós temos a agradecer à comunidade de Foz, aos parceiros, né, a todos aqueles que contribuem, os funcionários. Lu, eu gostaria de convidar vocês para ir lá tomar um café com a gente também, ver o envolvimento que os funcionários têm. Então, é agradecer a todos mesmo, e que o patronato não iria, né, estar alcançando isso sem o envolvimento de todos. Muito obrigado. E esta entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho em cbnfoz.com.br. O Café com a CBN volta na próxima semana.